só sobreviver, não tudo esse jogo de graça. Quero ver a massa na paz, na correria com dignidade pra sobreviver. Sentado no banco da praça, no verde fumaça, buscando no tempo que passa uma saída pra sobreviver, não tudo esse jogo de graça. Quero ver a massa na paz, na correria com dignidade pra sobreviver. Os loucos não se apegam na matéria que vive no planeta Terra. Na ganância não quer paz, faz a guerra. Mas na hora do combate se rendeu, pra poder comprar o seu império se vendeu. O capital da Babilônia tira as vendas da justiça cega, que agora só enxerga com os olhos do cifrão. E lá pros lados da baixada, nego, não se entrega. Eu sou guerreiro de verdade, sou conexão. Sentado no banco da praça, não vende fumaça, buscando no tempo que passa uma saída pra sobreviver, não todo esse jogo de graça. Quero ver a massa na paz, na correria com dignidade pra sobreviver. Sentado no banco da praça, não vende fumaça, buscando no tempo que passa uma saída pra sobreviver, não todo esse jogo de graça. Quero ver a massa na paz, na correria com dignidade pra sobreviver. Chavara, letrim, camarão do boldim e trucanga verdim. No olhar quero o brilho mais fino do canque. Mary Jane esticada, deitada na planche. Visa irradiante, a mente pensante. A batalha da vida me fez um gigante. A maresia que irradia pela praia. Simples poesia, correria sem dar bala. Sem perder a postura, na pura calma, na caminhada, na disciplina. Os guerreiros da baixada deram a volta por cima. O poder da rima, realidade a vida nos ensina. Na busca da sabedoria divina, então ninguém será manipulado. Grito de liberdade no mundo sintonizado. Conexão baixada, rima para os aliados. Na humildade vem comigo, de verdade, fé em Deus monstrual. Contagem regressiva contra o tempo. Na viagem dessa brisa eu sigo nas asas do vento. Na beira do cais, a maresia traz a brisa que faz a humanidade ter um pouco de paz. Contagem regressiva contra o tempo. Na viagem dessa brisa eu sigo nas asas do vento. Na beira do cais, a maresia traz a brisa que faz a humanidade ter um pouco de paz.